as flores, rosas, cravos e jasmins. Que grande gozo tenho eu neste jardim. O belo Éden está no meu coração. Graças a Deus que já saí da escravidão. Meu jardim, jardim de Deus, jardim que Deus preparou para todos nós. Lindos ramos e belas flores, jubilar em nosso rei, sim, todos nós. Esperança gloriosa temos nós de encontrar o grande rei que breve vem, para tirarmos deste mundo de ilusão, para morarmos na nova Jerusalém. Meu jardim, jardim de Deus, jardim que Deus preparou para todos nós. Lindos ramos e belas flores, jubilar em nosso rei, sim, todos nós. Música.